Sucessos de Ouro, Canções que o Coração Não Esquece, Ataíde Alexandre, A Dor Me Fez Chorar. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O meio político foi pego essa semana com uma grande surpresa. A governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, e o seu pai, José Sarney, anunciaram a aposentadoria da vida pública. O atual senador José Sarney tem 59 anos de vida pública. Já foi tudo na vida, até presidente da República, né? E a Rosiana Sarney também já foi muita coisa e está encerrando o seu mandato como governadora do Maranhão. Ambos disseram que estão fazendo isso para cuidar da saúde. O senador José Sarney disse que a dona Marli está precisando da atenção dele. Mas a turma da intriga disse que, na verdade, eles estão fazendo isso porque eles sabiam, né, por pesquisas, que eles não conseguiriam ser reeleitos e, portanto, estão procurando uma saída honrosa da política depois de tantos anos, né? Inclusive, um amigo meu no Maranhão me telefonou dizendo que o estoque de foguete lá no Maranhão acabou. É muita maldade, né? Sula Mazuregui, Mato Grosso e Matias, quero ser seu dono. Se você quiser me ver feliz, deixa esse medo e vem aqui. Ninguém pode impedir. Quando o coração quer o amor de um homem e uma mulher, nossos olhos chamam por nós dois. Há tempo que vivemos na ansiedade, na hora de dormir queremos nos despir, e os corpos estão cheios de vontade. Deixa eu te querer em minhas noites, te amar. Quero te sentir, não quero apenas te sonhar. Nas minhas manhãs quero acordar nos beijos teus, ser o dono dos desejos seus. Nossos olhos chamam por nós dois. Há tempo que vivemos na ansiedade, na hora de dormir queremos nos despir, e os corpos estão cheios de vontade. Deixa eu te querer em minhas noites, te amar. Quero te sentir, não quero apenas te sonhar. Nas minhas manhãs quero acordar nos beijos teus, ser o dono dos desejos seus. Deixa eu te querer em minhas noites, te amar. Quero te sentir, não quero apenas te sonhar. Ser o dono dos desejos seus. Uma das mais belas vozes do Brasil, Sula Mazurega, com a participação especial de Mato Grosso e Matias, quero ser seu dono, pro Bruninho. Lá o Bruninho Mazurega, lá em São Paulo, tá curtindo o nosso programa. Bruninho, um beijão pra você, viu?

nosso velho carro de boi. Daniel e Zé Camilo, meu reino encantado. Rapaz, essa vida é tão engraçada. Em 1987, eu lancei o meu disco tempos atrás pela gravadora 3M e fui convidado pelo Chitãozinho Chororó para fazer o lançamento num programa que eles tinham no SBT, que era uma audiência extraordinária. E o João Paulo e Daniel estavam lá tentando se apresentar no programa e não conseguiram. Eu fiz o programa e eles não conseguiram. O programa saiu do ar e eles não cantaram lá, né? Depois eles estouraram para o sucesso. No começo, eles estavam procurando. Por isso é que eu digo que no começo de carreira, toda dupla parece uma com a outra. O Borogodó, o Pó de Perlim Pimpim, o interruptor do sucesso, está na mão de Deus. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? E eu espero que Deus acione o interruptor dessa dupla aqui. Os meus afilhados, Eliane e Samuel, vou te procurar. Brasil, Eliane e Samuel cantaram deles, Vou Te Procurar. E se você quiser levar esses meninos para fazer um show aí na sua cidade, é só ligar 61 99 81 3601. 61 99 81 3601. Você vai ter aí na sua cidade o show de Eliane e Samuel. E se eu tiver de folga, eu vou junto para fazer a apresentação para você, tá bom? No próximo bloco, eu tenho uma dica. Por que será que as pessoas ouvem, mas não escutam? Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você já reparou tanto que o ser humano é teimoso? A mãe fala pro menino assim, meu filho, Não põe a mão na tomada não, que você toma um choque. Ele põe a mão na tomada e toma o choque, né? Aí todo mundo sabe que fumar faz mal para a saúde, que quem fuma vai mais cedo ou mais tarde ter câncer de pulmão, e o povo fuma. Aí você chega e dá um conselho para uma pessoa. Por exemplo, eu falei aqui semana passada, numa dessas dicas do programa, eu dei uma dica de bom senso, que era nas festas juninas, para as pessoas terem mais cuidado, não mexer com foguete, se for mexer, ter aquele cuidado de se colocar distante, enfiar um no rabo do outro, aquele negócio todo, né? Você acredita que logo no outro dia, dois dias depois, lá em Cruz das Almas, na Bahia, aquela uma tradição estúpida, né, ignorante, 82 pessoas ficaram feridas, foram parar nos hospitais com aquela guerra estúpida de espadas. Vê se dá para entender uma brincadeira que termina no hospital. E aí, todo mundo sabe disso, as pessoas sabem disso, sabe que se brincar tá arriscado a machucar, entra, machuca, e alguns no ano que vem estão lá de novo. Então, as pessoas ouvem, mas não escutam. Agora, eu sei que funciona assim. Cleide, você fica perdendo tempo para falar essas coisas. Não, a minha obrigação é falar. Agora, quem quiser escutar, escuta. Quem não quiser, arrume lá, né? Como dizia o meu tio. Mas por que será, hein, que as pessoas ouvem, mas não escutam? E o que eu estou falando aqui não vai mudar nada, mas eu vou continuar falando, tá bom? Ela é bonitinha demais da conta. Paula Fernandes e Almir Sater, Jeito de Mato. Sete lagoas, mel e brincadeiras, espuma as ondas, águas do teu mar. Ela é. Acende os corações. assim. Dos teus pés na terra nascem flores, a tua voz macia aplaca as dores, espalha cores vivas pelo ar. Assim, dos teus olhos saem cachoeiras, sete lagoas, mel e brincadeiras, espuma as ondas, águas do teu mar. O Chaveirinho de Minas, Paula Fernandes e Almir Sater, Jeito de Mato. Agora eu vou para um camarada que faz sucesso. Esse aqui, quando há 40 anos atrás, 40 não, beirando 50 anos atrás, quando eu morava lá em Belo Horizonte, 49 anos atrás, ele começou a fazer sucesso no programa Jovem Guarda. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, É Preciso Saber Viver. Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou viver na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o bem existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o bem existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. saber viver. No cantinho do rei Roberto Carlos, é preciso saber viver. Meu filho me deu de presente um disco do Lulu Santos cantando música do Roberto Carlos. Eu, se eu fosse o Roberto Carlos, processava o Lulu Santos, viu? Lulu, canta só as suas, não estraga as músicas do Roberto Carlos não, tá bom? A minha priminha Nova Guiar, dia de formatura. Nova Guiar, do Moacir Franco, dia de formatura. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. Amanhã, a Juripoca vai piar. Brasil e Colômbia se enfrentam nas quartas de final da Copa do Mundo, em Fortaleza, né? O time da Colômbia ganhou do Uruguai de 2-0, sem o mordedor, né? O Luis Suárez, vê se tem coisa que a gente não compreende. Como é que aquele camarada né? O cara que lutou tanto para estar na Copa, foi uma contusão, fez dois jogos maravilhosos, marcou gol, salvou o Uruguai, faz uma imbecilidade, uma infantilidade daquela e sai da Copa, e o seu time perde para a Colômbia, e a Colômbia está jogando um bolão. Mas eu tenho mais medo do Uruguai, porque o Uruguai é um time muito raçudo, e sempre arranja confusão com o Brasil. Vai ser um jogaço, e tem um problema amanhã. Nós temos um jogador chamado Luiz Gustavo, que ele aparece pouco, mas é um monstro no meio de campo. Ele é que segura a onda ali, e ele tomou dois cartões amarelos, já tinha um, tomou outro no jogo passado, e ele está fora, automaticamente fora. Então vamos ver quem é que o Filipão bota no lugar dele. Eu aposto no Hernani, né? Mas vamos ver quem é que o Filipão bota no lugar do Luiz Gustavo, e vamos torcer para que o Brasil jogue bem, porque o Brasil jogou mal demais da conta contra o Chile. Se não fosse o São Júlio César, o Iambu tinha ido para Capanga, viu? Defendeu três pênaltis e o Brasil passou reganheiro, como dizia minha avó. E vamos torcer amanhã. Eu tenho certeza que vai ser sofrido. E a Colômbia está jogando um futebol vistoso, né? Mas vamos ver como é que fica. Eu sou mais Brasil amanhã. Aniversariando hoje o radialista Emerson Lima, Elaine Castro, Edson Santos, Diego Soares, o blogueiro Sérgio Louros, aqui de Brasília, Débora Alves, o meu xará Cleiton Aguiar, eu tenho inveja dele porque ele está fazendo só 36 anos, né? A Letícia da Silva, a Rita de Cássia Drummond Albuquerque, de Brasília, a Ana Paula Aguiar, minha prima, Rosângela Miranda, Francisco José Silva e Gedisley Guido Pedra, e claro, você, que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo. Muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Eu vou fazer uma oração que está no livro Didática Espiritual e quero oferecer para você. Preste atenção. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Não alimente pensamentos negativos durante as suas orações. Somente pensamentos positivos é que dão resultados positivos. Cristo foi o maior mestre do pensamento positivo que o mundo já viu. Leia os evangelhos e veja quantas vezes ele usou essa poderosa força. Você também pode fazer o mesmo. Ele nos ensinou a usá-la quando disse: tudo o que pedirdes na oração, crendo que recebereis, vos será dado. Afirme comigo agora: Deus está comigo. Deus está me ouvindo. Ele está providenciando a resposta certa ao pedido que lhe fiz. Amém. Belíssima essa oração, a oração do pensamento positivo. O novo ídolo popular do Brasil, Cristiano Neves, Cigana dos Olhos Negros. Cigana dos olhos negros, pele morena, lindo bronzeado. Eu não quero ser só seu amigo, por você estou apaixonado. Cigana, eu não desisto de ser o seu príncipe encantado. O homem certo pra viver contigo, amar você e também ser amado. Cigana, vem pra perto de mim, você pode ler a minha mão. É muito fácil você adivinhar os desejos do meu coração. Cigana, venha dizer que sim, na hora em que você quiser. Eu posso falar com seus pais e você será minha mulher. Eu posso falar com seus pais e você será minha mulher. Cigana, você pode ler a minha mão? É muito fácil adivinhar os desejos do meu coração. Cigana, eu não desisto de ser o seu príncipe encantado. O homem certo pra viver contigo, amar você e também ser amado. Cigana, vem pra perto de mim, Você pode ler a minha mão. É muito fácil você adivinhar os desejos do meu coração. Cigana, venha dizer que sim, na hora em que você quiser. Eu posso falar com seus pais que você será minha mulher. Eu posso falar com seus pais que você será minha mulher. Eu posso falar com seus pais que você será minha mulher. Cristiano Neves, Cigano dos Olhos Negros, para os meus amigos do Piauí e do Maranhão, acompanhando o nosso programa pelas emissoras que transmitem o programa Cleito Aguiar, as emissoras que fazem parte do maior sistema de comunicação em rádio do Brasil, que é da Rádio Estúdio Brasil. E você que tem uma rádio aí na sua cidade, que ainda não está passando o nosso programa, pode ficar tranquilo, você não paga nada, é 0800. Não precisa pedir, não precisa falar com ninguém. Você acessa www.radioestudiobrasil.com.br. Tem lá assim, programa Cleito Aguiar, cadastre a sua rádio. Você faz o cadastro, você pode transmitir o programa do Cleito Aguiar, do Edelson Moura, da Márcia Ferreira, do Maurício Fares, do Diego Valadares, do Jota Brito. Todos os programas que fazem parte do cast da Rádio Estúdio Brasil, absolutamente de graça. Essa semana eu fiquei feliz porque eu recebi uma mensagem de um dono de uma emissora de rádio que disse assim para mim: Cleiton, a Rádio Estúdio Brasil salvou a minha rádio. Eu não tinha condições de pagar para manter todos os profissionais aqui. E eu completei a programação da minha rádio com os produtos, com os programas da Rádio Estúdio Brasil. Essa é o nosso objetivo, é o objetivo do Edelson Moura, o nosso objetivo de auxiliar. Nós não queremos desempregar nenhum comunicador amigo nosso, né, colega nosso. Nós queremos apenas, naqueles espaços vagos na sua rádio, você poder contar com programas que já tenham empatia com a população. Eu estou no ar há mais de 30 anos, o Edelson Moura há mais de 40, a Márcia Ferreira há mais de 40. Enfim, são programas conhecidos que o povo gosta e a gente fica feliz de saber que está ajudando essa ou aquela emissora a se manter no ar e aumentar o seu sucesso, né? Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, imortal poeta goiá. Valderi e Misael com a participação do Goiá, que faz a declamação de despedida de um poeta. No fim da vida estou gravando esta mensagem. Quem ouvir, por gentileza, pegue este gravador e leve às pressas pro meu bem lá em São Paulo, na Avenida Angelina, lá na Vila Leonor. Se não achá-la, faça mais esse pedido, porque sei que dentro em breve deixarei de existir. Leve ao programa do Zé Russo ou do Meirelles, fale lá com Atos Campos para tocar, para ela ouvir. Conforme a hora, leve a Rádio Nacional, a Record ou a Tupi, que é certa a sintonia. Qualquer programa dos amigos de São Paulo, onde tocam os meus discos, ela ouve todo dia. Estou morrendo, minha querida, longe de todos, longe do lar. Esta canção é a despedida que seu poeta escreve a chorar. Choro de mar e não de medo, a minha hora sei que venceu, mas sinto tanto partir tão cedo, sem a ventura de um peito seu. Deixo na terra meus sonhos loucos para a ganância. fariseus. Enquanto a vida se esvai aos poucos, dentro da noite, no meu cruel adeus, ame-me ainda por uns dois anos, depois aceite o que me seduz, porque minha alma em outros planos já socorrida busca Jesus. Adeus, meu último amor desta terra, pra mim se encerra a vida carnal. Eu sou uma forma de pensamento que volta ao mundo espiritual. Relembrando Goiá, Valderi e Misael, a participação do Goiá, despedida de um poeta. Ele fez essa música já no final da vida dele, sabendo que ele teria pouco tempo de vida. Você vê o que é o poeta. Ele descreveu a sua proximidade da morte e ele mesmo fez a declamação nessa interpretação magnífica de Valderi e Misael. A frase retocável de hoje é do grande escritor mineiro João Guimarães Rosa: mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. É a frase irretocável de João Guimarães Rosa. No próximo bloco eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Renan e Ademilson. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Olha, você que me acompanha no rádio, você me escuta no rádio há muitos anos, você não me conhece, nunca viu uma fotografia minha, você não sabe o que você está perdendo, você não sabe o tanto que eu sou bonito. Brancão do zóio azul, barba branca, velho, 64 anos, gatão, gatoso, como diz a minha mulher, né? Se você quiser me assistir na televisão, toda terça-feira às 11 da noite e no domingo a gente repete o programa às 10 da noite. Você pode me assistir pela Rede Brasil de televisão ou então pelo canal 1 da TV Oi, canal 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC e também pelas parabólicas e direto no site rbtv.com.br. rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Renan e Ademilson. Pé pra cima! Ontem eu tava de Fusca, hoje eu tô de Dodge Ram. Mulherada chega a abusar, vem provar dessa maçã. Depois que eu ganhei na loteria, no meu carango só chove mulher. Vou com meu iate pra Bahia, tô vivendo a base do filé. Já comprei mansão, apareci na TV, praia em Ibiza, baladinha em Saint-Tropez. Tô só num tempão viajando de cruzeiro, tô com o pé pra cima, tô zoando o dia inteiro. Ontem eu tava de Fusca, hoje eu tô de Dodge Ram. Mulherada chega e abusa, vem provar essa maçã. Ontem eu tava de Fusca, hoje eu tô de Dodge Ram. Mulherada chega e abusa, vem provar essa maçã. Eu sei que você quer, sua amiga quer também. Pode entrar na fila que pra todo mundo tem. Eu sei que você quer, sua amiga quer também. Pode entrar na fila que pra todo mundo tem. Depois que eu ganhei na loteria, no meu carango só chove mulher. Vou com meu iate pra Bahia, tô vivendo a base do filé. Já comprei mansão, apareci na TV, praia em Ibiza, baladinha em chega a abusar. Vem tomar dessa maçã. Eu sei que você quer, sua amiga quer também. Pode entrar na fila que pra todo mundo tem. Eu sei que você quer, sua amiga quer também. Pode entrar na fila que pra todo mundo tem. Tô só no bembão. Ontem eu tava de fusca, hoje eu tô de Dodge Ram. Mulherada, chega e abusa, vem provar dessa maçã. Eu ontem eu tava de fusca, hoje eu tô de Dodge Ram. Mulherada, chega e abusa, vem provar dessa maçã. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Renan e Ademilson, pé pra cima. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 7 horas da noite. Você pode pedir também pelos meus perfis de Facebook ou ainda pelo site da radioestudiobrasil.com.br. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Uma das mais importantes duplas sertanejas da atualidade, a Faculdade da Música apresenta Os Mestres, de Paulo e Paulino, Onde Anda Você? Busquei o brilho do seu olhar e não encontrei. Te procurei nas ruas e praças, sozinho fiquei. Sozinho fiquei. Sozinho fiquei. Será onde ela anda? Com quem está? Procura pra te encontrar. Avanço vermelho do trânsito, o verde é teu olhar. Onde estará? Onde estará? Teu olhar, onde